uma ciumeira atrás da outra. Quer que divide seu corpo? Tá bom que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. Portal do Rocha, do jeitinho que ela gosta. Se a suitinha doze, papai. Vem, Mikael, solta o gogó. No começo eu não entendia. Era só cama, não tinha amor. Lembro quando você dizia: vou desligar porque ela chegou. E a gente vai! E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração! Coração! Agora eu quero ouvir daqui da frente até o final. Não, não. Levanta a mão, solta a voz e canta! Pra lá, pra cá. É uma ciumeira. Tá bom que eu aceitei por um instante. Tá lindo! É uma ciumeira atrás da outra. E que divide seu corpo e a sua boca. Tá bom que eu aceitei. A verdade é que amante não quer ser amante. Que a suíte 14 é a sofrência que apaixona. Vem, Mikael. E a gente foi se envolvendo, perdendo medo. Não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo. Coração não tá mais aceitando. Só metade do seu te amo. Aqui o fundão geral é uma ciumeira. Amor que eu aceitei. Tá lindo. Esse lado aqui, esse lado aqui. É uma ciumeira mas a outra. E a sua boca. Amor que eu aceitei por um instante. A verdade é que amante não quer ser amante. Rochado swing, cara, tá? Essa suíte 14, rapaz! Sofrência que apaixona! Tem que respeitar o melhor repertório do Brasil, homem! Isso aqui apaixona, Bivete! Ô, rapaz!